Primeiro volume da obra. Como nasce o equilíbrio? Em primeiro lugar, o fluido da imunização racional. E em segundo lugar, o fluido elétrico e magnético. Por serem aparelhos elétricos e magnéticos, feitos por esse conjunto fluídico, elétrico e magnético, é que a comunicação é natural. O fluido da imunização racional é do lugar de origem de todos. Por isso, são animais racionais. Uma vez sendo orientados por sua base de origem, por meio do fluido racional, o mal cessará. Os males cessarão, porque é a base positiva, porque daí vem o equilíbrio perfeito. Cessam as experiências. Tudo dará certo por ser racional. Acertarão em tudo e vão sempre de bem para melhor, por a orientação ser racional, feita pelo fluido racional. Então, cessam as experiências. Não precisam mais viver de experiências, como sempre viveram, experimentando sempre para acertar ou não. O fluido racional dá a regulagem perfeita, o equilíbrio perfeito de todos por ser racional. A base verdadeira da origem de todos, que é a planície racional, que é de onde todos vieram e para onde todos vão. Ao passo que, ficando como estavam, sob a influência desta base desregulada da deformação, do encanto, nunca que poderiam encontrar o equilíbrio desejado que procuram há muito. Há muito que procuram de todas as maneiras o equilíbrio do mundo e de todos, mas nunca encontraram, nem poderiam encontrar, por estarem sob a influência do fluido deformado aí no encanto elétrico e magnético. Por serem deformados e estarem sob esta ação do fluido elétrico e magnético, é que sempre imperou o desequilíbrio de todos. Todos à procura do equilíbrio no mundo, e cada vez mais desequilibrados, porque a ação elétrica e magnética é destruidora. O fluido elétrico e magnético é da parte do encanto destruidor. É o fluido da matéria, o fluido do mal, o fluido que só faz o mal, por ser magnético e elétrico. E por isso, sempre à procura do bem verdadeiro e nunca encontraram, a não ser o bem aparente. A pessoa está bem hoje, parece que está bem, amanhã está mal, porque tudo é aparência. Hoje está novo, está iludido com as aparências. Amanhã está velho. Aí surgem as desilusões e dizendo: como eu me enganei com esta vida, à procura até hoje do bem e do bom, e nunca encontrando. Assim, os aparelhos elétricos e magnéticos, que são os seres humanos, viveram dominados por estes dois fluidos elétrico e magnético, e ficaram assim, com este desequilíbrio, à procura do equilíbrio sem encontrar e sem saberem o porquê eram assim, ou o porquê são assim. E hoje, sabendo o porquê do desequilíbrio de todos, o causador do desequilíbrio de todos, que é o fluido elétrico e magnético, por estarem sob o domínio destes dois fluidos deformados da deformação, que é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Os seres humanos, por serem feitos dessa deformação, são aparelhos elétricos e magnéticos, dirigidos e orientados pelo fluido elétrico e magnético. Não podiam nunca encontrar o equilíbrio de forma alguma, como nunca encontraram. E por isso, hoje é uma coisa, amanhã já é outra, depois outra, e assim sucessivamente. Não podiam nunca encontrar a felicidade, devido ao desequilíbrio destas forças variantes, que fazem com que os seres sejam todos variantes, e fazem com que a desregulagem impere. Como vem a natureza como é desregulada, e assim todos os seres, devido à ação elétrica e magnética de origem racional, por serem da planície racional, e se comunicando com sua base de origem, o seu lugar de origem, por meio do fluido racional, todos recebendo esse fluido. Por serem aparelhos elétricos e magnéticos, então vem o fluido racional dentro do aparelho, dentro do eu da pessoa. Elimina o fluido elétrico e magnético perturbador e fica a pessoa sendo guiada e orientada pelo fluido do seu verdadeiro natural, da sua base de origem racional. Então, aí vai tudo certo, porque o que é racional não desvirtua do seu ser. Vai tudo equilibrado, vai tudo dando certo, vai acertando em tudo, acabando as experiências, as dúvidas, por o magnético e o elétrico estarem fora de ação do ser humano. Então, está aí como nascerá o equilíbrio de todos e como nascerá a felicidade verdadeira. Ao invés de serem guiados pelo fluido elétrico e magnético destruidor, passam a ser guiados pelo fluido do seu verdadeiro natural. Com o elétrico e magnético, estavam e viviam mal. E com o fluido do verdadeiro natural, tudo bem diferente, de bem para melhor. Então, o desequilíbrio é feito pelo elétrico e magnético, e o equilíbrio é feito pelo fluido racional. Está aí o fluido do bem e da felicidade, que é o fluido racional, e o fluido do mal, que é o elétrico e magnético. Todos querem o bem e não o mal. Todos andam à procura do bem e não do mal. Então, se agarrem com o fluido racional, o fluido do seu verdadeiro natural, que é o fluido racional da imunização racional. A origem é esta. Por isso, são animais racionais. E para o bem de todos, somente o fluido do verdadeiro natural de todos, e não esses fluidos deformados elétrico e magnético, que são os causadores de todas as ruínas do mundo, de todos os males, porque estes dois fluidos não deixam as pessoas pararem de pensar, porque são aparelhos elétricos e magnéticos, e daí o desequilíbrio. A pessoa não para de pensar e vem a desregulagem na cabeça, que é o relógio, aonde funcionam os dois fluidos elétrico e magnético. Por não pararem de pensar, começam a variar, e daí loucos com aparência de bons, doidos varridos com aparência de bons, e tornando o mundo um hospício, por todos pensarem diferente, por todos estarem variando desse jeito. O desequilíbrio dos seres, produzido por essa desregulagem elétrica e magnética, é devido ao verdadeiro natural do ser humano, não ser este de deformado, e sim serem de origem racional. E por serem de origem racional, para serem equilibrados, somente pelo fluido do seu verdadeiro natural, o fluido racional. Por serem de origem racional, são animais racionais. Então, para ficarem imunizados e receberem o fluido racional, é necessário lerem com persistência para saberem o que é imunização racional. Não é ler só uma vez, porque esquece e depois nada sabe. É preciso ler todos os dias, até conhecer e saber historiar, conversar o que é imunização racional. Então, está aí em primeiro lugar o fluido da sua base de origem, o fluido racional. Em segundo lugar, o mesmo fluido. Em terceiro, o mesmo fluido. E sempre, tudo na sua base de origem, a planície racional. Por serem animais racionais, é que tudo tem que ser da sua base de origem, para que tudo dê certo. Estão no mundo todos de parabéns, por estar aí a divulgação, a definição da origem dos seres e de tudo, enfim, que compõe este encanto. Que ninguém nunca desencantou, a não ser agora, o abençoado desencanto.